uma vitória, campeão distrital, está aqui o fruto de trabalho de uma época. Sim, de setembro até agora, embora este grupo já trabalhe junto há duas épocas, é claro que entraram algumas jogadoras que ainda não faziam parte do grupo e que vieram acrescentar qualidade. Já tínhamos conseguido alguns dos objetivos, queríamos que era estar no Nacional, porque só havia uma vaga, e queríamos garantir isso, porque queríamos estar a jogar com as melhores equipas a nível nacional. Além disso, conseguimos ter a fase final em casa e conseguir ganhá-la. É magnífico. Embora não tenha sido fácil, mas nunca é fácil, nós já sabemos disso. Estávamos preparados para isso, tentámos reagir e reagimos a tempo, demos a volta e pronto, e foi uma final com emoção. Estão aqui algumas miúdas com talento. Sim, sem dúvida. O grupo é forte a nível coletivo, de união, de espírito de sacrifício, mas também temos valores individuais que podem dar um salto grande no basquetebol e fazer carreira, quem sabe. De certa forma foi um quase final um bocadinho atípica, não é? Dois jogos bastante desequilibrados, foi praticamente uma luta a dois. Sim, sem dúvida, já tinha sido assim durante a fase regular, os jogos tinham sido muito desequilibrados, fruto destas duas equipas, do Galitos e do Gafanha, pronto, serem equipas fortes e as outras equipas ainda estarem os churros abaixo. Pronto, nós fomos fazendo o nosso percurso, nunca faltámos ao respeito a ninguém, damos sempre o melhor, nós acreditamos no nosso trabalho e que só dando o melhor é que vamos conseguir. Bem, o Nacional, agora a fasquia fica mais alta. Sim, sem dúvida, mas era a que nós queríamos, era esta fasquia que nós queríamos, compararmos e jogarmos com as melhores equipas, vamos ter que estar a um bom nível, mas é também para isso que trabalhamos e que treinamos todos os dias. Gafanha candidato ao título, é sonhar alto ou é possível? Ao título nacional? Não, não pensamos assim, pensamos a curto prazo, pensamos em um jogo de cada vez, em tentarmos lutar sempre pela vitória em todos os jogos e depois vamos vendo o que é que o futuro nos reserva e o que é que o nosso trabalho nos reserva.